Baixe agora OCDs no canal oficial DJ Murilo Mix de Arapixi. Deixe seu like, se inscreva-se e ative as notificações. Você já tá na onda, novinha safadinha. safadinha, DJ Giovanni Landidão. Novinha safadinha, DJ Giovanni Landidão. Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava. Cantar é muito gostoso, picando com rabetão. Cantar é muito gostoso, picando com rabetão. Cantar é muito gostoso, picando com rabetão. Cantar é muito gostoso, picando com rabetão. Safadinha, você já tá na onda. Novinha safadinha, você já tá na onda. Novinha safadinha, DJ Giovanni Landidão. Novinha safadinha, DJ Giovanni Landidão. Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava. Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava. Cantar é muito gostoso, ficando com rabetão. Cantar é muito gostoso, ficando com rabetão. Platinado. Seu like, se inscreva-se e ative as notificações. Ei, DJ, ela quer um pix, mano. Nossa, sou emoção, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Com DJ Murilo Mix, a sua festa vai bombar. Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Baila comigo pra valer, só eu e você. Vai dança assim pra mim, se joga no bacinho. DJ Murilo Mix vai tocar. Ele detona em Arapixi. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. É banda fruto sensual. Idinho absoluto. Aceita, meu amor, tá, meu bem? Você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Com DJ Murilo Mix, a sua festa vai bombar. Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Baila comigo pra valer,

vou comprar na Fortaleza. Notificações. Não vai adiantar, tô indo pra balada, mas namora da tua ex. Dancinha! DJ, ele tá chorando, é culpa do DJ. Então solta esse som pra ele lembrar da ex. Então solta esse som pra ele lembrar da ex. Ele tá chorando, é culpa do DJ. Ele tá chorando, é culpa do DJ. Então solta esse som pra ele lembrar da ex. Então solta esse som pra ele lembrar da ex. MC G3 na voz. E aí, Diego Evolution? Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Mais tanto tempo. Seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro. Amo em silêncio. A cada chance que você dá pra alguém é mais uma que eu tô querendo. O tempo tá correndo, eu sei que tanto tempo eu vou ficar só lendo. Vou arriscar, pra avisar o meu que eu ia ganhar. Quem é que não tem uma ex? Que nunca passa vez.

Desço deslizando, subo deslizando. E pra te provocar, eu faço tudo te olhando. DJ Murilo Mix, aprovado pelo gosto popular. Baixe agora os CDs no canal oficial DJ Murilo Mix de Arapixi. Deixe o seu like, se inscreva-se e ative as notificações. Ensolarado, uma piscina, cervejinha e churrasco. A mulher tocada, se sai na balada. Da sua vida, acho que proteja nosso aliado. Ei, DJ, ela quer um pix, mano. Já fui, cê velho, como é. Provaram o mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de ela. Tá na vida, pra nós embrasar. Chama essa danada que tão doida pra sentar por ela. A piscina vem da pista pra sarrar na cara. Sempre costurado com todo jeito de ir. Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar seguido. Essa vida é muito louca. E eu já fui ser velho como é. Salvar o mandadão que testa a nossa fé. Se tiver mandado, vontade é. DJ Pedrinho, sempre trazendo novidades pra você. Catarina, ensolarado. Uma de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, saiu na balada. Começando aqui. Toma, toma, toma.